Senhor, estou aqui. Vim falar do meu viver, vim te confessar o que eu sinto no meu ser. A tristeza não existe mais, meu coração está cheio de paz. Depois que o seu amor chegou, inundou de vez. Quero eu sempre ficar do seu lado e te adorar. Foi tão bom te encontrar e te amar. Deus, o seu amor me conquistou, meus pecados perdoou, minha vida transformou. Agora posso te adorar, te apresentar minha confissão. Senhor, estou aqui, vim falar do meu viver, vim te confessar o que eu sinto no meu ser. A tristeza não existe mais, meu coração está cheio de paz. Depois que seu amor chegou, inundou de vez. Quero eu sempre ficar do seu lado e te adorar. Foi tão bom te encontrar e te amar. Deus, o seu amor me conquistou, meus pecados perdoou, minha vida transformou. Agora posso te adorar, te apresentar minha confissão de amor. Encontrar e te amar.